à 14ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 26 de abril de 2010, vamos nos centrar nas novas tecnologias. A questão que hoje em dia se levanta é que os jovens, além de não quererem se desligar de tudo o que é comunicação rápida das ferramentas multimédia, mais de não quererem é que não conseguem. Um estudo recente da Universidade de Maryland, na costa este dos Estados Unidos da América, lançou um desafio a 200 estudantes universitários. O desafio era passar 24 horas, um dia inteiro, sem usufruir de qualquer tipo de média, televisão, rádio, MP3, internet ou outros. Os resultados vieram depois. Os jovens fizeram até uma espécie de blog sobre a experiência e relatavam situações semelhantes àqueles que estão viciados em droga ou outro tipo de estupefacientes. Com apenas um dia de ausência dos médias, sofriam de sintomas físicos graves, sentiam necessidade enorme de consultarem Facebook, e-mail ou mensagens de telemóvel, sobretudo as famosas SMS e o também já conhecido Facebook, que são a forma principal de comunicar com a família, mas mais com os amigos. Estaríamos isolados do mundo se não tivéssemos o Facebook e o telemóvel, contam os estudantes. O estudo norte-americano demonstrou também que os jovens não têm qualquer fidelidade a programa de televisão, rádio ou qualquer jornal. Consomem informação dos sítios mais diversos, não interessa de onde, importa é consumir, lerem novidades, e muitas delas sem grande interesse para o dia-a-dia, mas pronto. Os jovens viveriam sem TV e jornais, mas não conseguem passar sem o seu MP3 e sem a sua música, é outra conclusão do estudo. A verdade é que qualquer criança já nasce treinada para manobrar tecnologias, e isso reflete-se na escola. Atravessando novamente o Atlântico, nomeadamente a Norte, a BBC apresentou um trabalho no qual revela que o gabinete responsável do 12º ano na Grã-Bretanha apanhou 4.400 alunos a usar cábulas nos exames. Cábulas essas que foram baseadas sobretudo nos telemóveis que dão acesso à internet. É o acesso fácil do telemóvel à informação. Ou seja, os alunos leem ou ouvem mesmo instruções que vêm fora da sala no momento em que realizam as provas. Isto até já criou um negócio para aquelas bandas. Há empresas que agora oferecem serviços para detectar fraudes eletrónicas durante os exames. E atenção que estão à porta os exames nacionais do 12º ano, em Portugal. No Reino Unido, estas novas cábulas, este novo tipo de artimanhas, estão de facto a acontecer e cada vez mais. Por cá, quem sabe? Jovens estudantes do 12º e de anos anteriores, aprendam qualquer coisinha. Este programa é muito educativo. De resto, está tudo como antes.